Coração do mar é terra que ninguém conhece. Permanece ao largo e contém o próprio mundo como hospedeiro. Tem por nome se eu tivesse um amor. Tem por nome se eu tivesse um amor. Tem por nome se eu tivesse um amor. Tem por nome se eu tivesse um amor. Tem por bandeira um pedaço de sangue onde flui a correnteza do canal do Mangue. Por sentinelas, equipagens, estrelas, taifeiros, madrugadas e escolas de samba. É um navio humano, quente, negreiro, do mangue. É um navio humano, quente, guerreiro, do mangue.